informat de Colegiul cu 4, ok? Signo 5, contato radar, supra, nível 140, voo direto coral. Autorizado, subida 140, direto coral, trip 5595. Aeronave na escolha do controle Salvador, a torre informa, pista 1-0 impraticável devido à aeronave que decolou, colidiu com o pássaro. Minuto 4, já falei. Sim, então inicie órbita sobre mar, nível 1-1-0 da 3896. O Gol 1738, inicie órbita sobre mar e condições de manter o nível 090. Eu mantive o 090, órbita sobre mar, igual 1738. Motor Salvador, a gente passou 8 atingindo e mantendo 100. Foi direto Arubi, Alfa Romeo, uniforme Bravo Índia, após direto, o nível 120, realiza o perfil da saída coral, decola da 17, ligeira curva à sua direita. O código 5453 e controle 1208. Correto e aguarde um minutinho para a transferência de comunicações. Confirme. Gente. Aqui é autorizado o acionamento, reporte para táxi e decolagem. O Romeu Fox Lima. O cotejamento foi correto para acionamento e táxi, torre 198, decimal 62, em Alfa Lima. Autorizado, transfere a torre. Eu estou em 186, bom pouso. Bravo. Em Alfa Lima, um bom dia. No pátio da base autorizado, acionamento, reporte para o táxi. Tanguinho de Abravo, ciente que vai prosseguir para Serra 97 Novembro, dá presente e autorizado a aproximação direta, reporte no solo controlado. Tenha turno 30 graus e no 49, ajuste no 022. Tanguinho de Abravo. Tanguinho de Abravo, reportará no solo controlado da ciente, o Tanguinho de Abravo. Chame defesa canal Tango 18. Passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 125, 1-3325, boa viagem. Controle Salvador, para passar por Vitor Mike, Roberto. Pista livre, autorizada a decolagem, vento no 30 graus e no 49, Delta Lima Mike. com 738, controle. 050 no gol 738, prosseguindo na chegada abaixo. Vitor Mike Quebec, prossiga, corredor, Paripe, rotatório, formando visual para aeródromo, ajusta o altímetro na 022, Vitor Mike Quebec. Dia corredor, Paripe, tem lá visual rotatório, Vitor Mike Quebec. Papa Romeo Delta Lima Mike, decola 57, controle 120, decimal 8. Controle 208, Delta Mike. Controle Salvador, bom dia. Papa Romeo Delta Lima Mike, decolou na Momo Frote. Delta Lima Mike, contato radar, subiu para o nível 390, perfil Momo. Sobe 390, perfil da Momo, Delta Lima Mike. Desça para o nível 090, prossiga na chegada Mari e reduz a velocidade para 2190 nós, na 3896. 7190 na Mari. V3 controle. 93, prossiga. Passa nível 230, chama centro Recife, frequência 1251, na alterna 3325, boa viagem. 251, alterna 3325, na 93, bom dia. Delta Lima, autorizado de ingresso, pista no 7, reporte alinhado, pronto para decolagem. Olympus 48, chama agora canal Tango 18. No 7, contato com o controle agora 120 decimal 8. No meu Fox Lima. Atenção na praia Rimar, Olympus 08 Fox Lima. Ok, ciente, considere seu solo 59, virando frequência, tenha uma boa tarde. Aqui acesso o meu Fox Lima. Alfa Lima autorizada a decolagem em pista 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-2-9. Sente. Na 3-1-9-6, desça para o nível 080. Mike, Oscar Mike, confirmando um minuto para a COP, está autorizado o acionamento, aguarde para a COP. Bola 1-400, controle 1-20, decimal 8. 1-20, decimal 8, um bom dia. Bom dia. Controle, muito bom dia, Papa Romeu ainda falando. Controle. Papa Romeu, Índio Alfa Lima, decolou da 1-7, perfil da Coral. Índio Alfa Lima, 154-53. 54-53. Salvador, bom dia, o WebRest 5728. 5728, estou sendo identificação, autorizado chegada a mais, desço para o nível 060, ajusta o altímetro 1-0. 1-0-2-2, vigilante de radar. 060-1-0-2-2, 5722. Delta Lima, Mike, subi mantenha nível 310, vou direto frote. Restrito 310, direto frote, Delta Lima, Mike. Na 3896, desça para 3.000 pés, o altímetro no 022. 3.000 pés, vou no 022, na 322. Gente, para sair no axé, nível mínimo é 1.000 pés AGL. 500 pés seria litoral sul, seria no prolongamento do corredor axé. O Mike Oscar Mike, 1 minuto para a cópia. O Papa Romeu Mike, Oscar Mike, autorizado Salvador Grupo Zulu, Itaipu de fora. 2, 2, 2, mil pés, rota direta, decola da 17, ingressando no corredor Axé, aciona o código 5476 e o controle no 208. Após decolagem e ingressar no corredor Axé, em coordenação com o controle, prossegue até Itaipu de fora. O Mike, Oscar Mike. 2, 2. Tango Tango, aguarde minuto número 2. Mike Oscar Mike, coteje após axé em coordenação com controle DCT Itaipu de fora. Após corredor axé, DCT Itaipu de fora, no controle 2, 2. Confirmando o pátio, pátio da BAT? Está no pátio da BAT, da BAT. 03 da BOD, está no 03 da BOD. Muito no 022. Mike Oscar. Para acionamento de táxi, torre 198, decimal 612, Mike Oscar Mike. Vitor Mike, Quebec. Eu estou 386, bom pouso, Quebec. 386, bom trabalho, Quebec. Matando Vitor Mike, Quebec. Vitor Mike, Quebec, reporte ao final de 3 milhas, cap 017. Vento no 40 graus, 129, ajuste no 022. Vitor Mike, Quebec. Volta na final 3 milhas, Vitor Mike, Quebec. Lima Delta Lima Mike, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 12685, hotel 2545, boa viagem. Recife 12685, hotel 2545. Mike Oscar Mike, bom dia, autorizado adicionamento, reporte para táxi e decolagem, estou ciente que se encontra no hangar da pata. Mike Oscar Mike. O adicionamento quando estiver pronto e reporte para táxi e decolagem. 5, para conexões com demais tráfego, Romeu Foto Frote Lima. Firmando o plano Salvador Petrolina. Sua velocidade para 180 nós. 170, Vitor Mike Quebec. 738. Preta aproximação, chame torre 186, bom pouso. Preta aí, uma boa. 738. 3896, desça para 2.000 pés. Informa no localizador. 2.000, informará no localizador. 3896. Preta 5728, desça para 3.000 pés. O altímetro no 022. 3.000 pés no 022, pode voador na 5728? Negativo, mantém a chegada. Obrigado. Tango Tango, autorizado Salvador Petrolina. Não, agora via... é o tenente autorizado. Rota direta, o nível 100, realiza o perfil da saída Lotar, decolada 17, curvando a sua esquerda. O código 01136, controle 1208. Do eixo da pista 10 livre, informa o tráfego agora na curta final da 17, aproximadamente 1 milha. Vento 140 graus, 12 nós, ajuste no 022. Vou no 738. 022, chegou, estamos aguardando. Alfa Tão Tão. Fox Tango Alfa, confirma o tipo do equipamento. O quê? Ok, qual o controle não está ciente de nenhum lançamento no presente momento. 296 no localizador. Complete aproximação, chame torre, 386, bom pouso. 386, bom. Um reporte na mesma, pronto para decolagem. Número 2 de rádio. Ok, positivo. É, chame no equipamento número 2, frequência 12345 para possível coordenação com tráfego locais. Após o cruzamento, após a passagem através do aeroclube de Itaparica, chame, retorne a frequência. Desça para 2.000 pés, informe o localizador, objeto 5728. Desça para 2.000, informe o localizador, localizador 57.000, descido oeste Salvador, mantém o nível 140, serviço radar terminado, chame agora controle Leos. Frequência 1201, boa viagem. 1201, obrigado, bom trabalho. Norte. E confirmando, venta de 140 com 10. Te aguarde. De fora, bem isso? Ok, então desconsidera, após a passagem do tráfego, prossegue então com ProSul, retificando. Estacionar livre frequência, Quebec. Salvador, boa tarde, bom dia, eu tô 3-2-3-6, passou, super baixar e travado, visual. 3-8-9-6, bom dia, complete aproximação, informarei pista livre número 1 para pouso, vento 140 graus, 12 nós, ajuste 1022, 3-8-9-6. 7, tá, 3-2-9-6. 08, depois, após decolagem, curva esquerda, cotejamento correto, chame pronto no 08. Gente, ó, tá pronto, já, 1-2-3-0. Fora do solo, aos 1-0, contato com o controle, 1-2-0, próximo ao 8, Mike, acelente. 260 livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de sol, chame pro táxi. Demorar na 260. Sola 1-0, liberar direito, 1-2-1, décimo 9. 2-1-9, obrigado. Questão, prossiga, 500 pés, corredor axé. 500 pés, corredor axé, como é que está? 1-7-3-8, táxi via Alfa, reportando Cidade Juliette. Alfa, Cidade Juliette. Tá 3896, tem autorizado o posto. Vive pouso, tá 3896. Controle, é o Mike Oscar Mike? Desculpa, o senhor pode informar o altímetro, por favor? 1022. Guarde um minutinho. A autorização permanece. Guarde um minuto. Tá 3896, no solo 12. Ao livrar, mantém a posição e chama o solo 121 da décima 9. Cinquenta e quatro minutos, senhor, da presente até o destino final, pro Mike Oscar Mike. Tá 3896 na escura do solo? Na escura, 3896. 3896 da passagem Boeing 737 da Gol, após ingressa Alfa, segue a aeronave da Gol. Paciente, seguindo a aeronave da Gol e Alfa, tá 3896. Após rotatória e formando visual com aeródromo. Aporta na visual com aeródromo, tá gosta? 4 nós, ajuste no 022. Gente, de repouso, está 10722 ou 1022. Após DCT, Barbacena, restante conforme rota, o nível 360, realiza o perfil da saída da EL, Leda após Leda, voa posição bridge, decolada 90, curvando à direita. O código é o 5524 e o controle 1208. 4207, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Protejamento correto, chame pronto na poli, 4207. 2, 5, 3 e 10, altera na ação. Poderia confirmar as informações do táxi no 260? 3 e 10, altera na ação. Autorizado, correção, mantém a posição. Guarde, correção, autorizado o táxi até o através do 612, até o através do 612 no 260. No 1738, ingressa Juliette para o portão 05. Juliette 05, igual no 738. 1260, fique atento uma aeronave da companhia que segue com o táxi parque no 05. Certo. 3896, segue a aeronave da Gol via Juliette para o portão 03. Tango Tango na escuta. Alfa Tango Tango, código 5536, o restante da autorização permanece. Autorizado o acionamento, já teria informações de táxi? Na Salvador, confirma? Acionamento táxi torre 198 decimal 62, Alfa Tamo Tamo. Dois meia zero, mantém a posição através do 62. Vai manter, 260. 4207 vai manter a posição e aguarda uma aeronave da Gol passar a retaguarda. Vai aguardar e autorização para iniciar o pushback 4207. Azul 1260, segue o táxi até o ponto de espera da pista 1020 Alfa, no ponto de espera a torre 118, decimal 612, o ajuste 1022, atento a um Airbus da TAM parqueando no portão 03. Confirmando, a aeronave chamou o solo, o 5728. Afirmo, de próximo. 5728, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta 728. Táxi, reporte para ingresso, pista 17. Livre pushback e acionamento no 01, no chama pro táxi. Vai. 728 Juliette até o 09. E Juliette até o 09, 728. Vento no 0, vento no 40 graus, 12 nós. Vai passando Paripe Tango Oscar com proa de rotatória da presente. Alcoródromo. Vai lá. Bravo, Papá, um minuto, Porto Seguro, copia. Gente, aguarde um minuto confirmando o pátio. Aguarde um minuto. Toma aí, Quebec, aguarde número 2 para 4. Uno 260, decola 20, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom, 260, obrigado. Alfa Bravo, papá na escuta. 60. Mike, Oscar Mike, eu siga visual. Frequência 1-2345 para coordenação de demais tráfego. Mike, Oscar Mike. Essa no corredor Axé, curvando à sua direita. Decola inicialmente restrito a 1.000 pés, o restante da subida até o nível 085, em coordenação com o controle Salvador, que opera na frequência 120.80. Seu código transponder é o 0260. No pátio 3, o Alfa Bravo Papá.